TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. Grandes ofertas você encontra aqui na Saga Kia. Procura por um SUV Sportage com entrada facilitada mais 47 de R$ 1.397,20. Sorento, entrada mais 47 de R$ 2.360. Capacidade de 7 lugares de puro luxo. Kia Rio, seu hatch moderno, confortável e tecnológico. Entrada mais 47 de R$ 993,57. Supervalorização do seu usado, troco na troca e taxas especiais. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. É proibido pisar na grama. O jeito é deitar e rolar. O circo chegou, vamos todos até lá. Respeitável público, o magnífico circo voador já está na cidade com grandes atrações, espetáculos diários e tem mais. Dia 15, a festa é pra valer. Sensacional inauguração do Circo Voador Brasil. Não percam! Linha do Tempo. Linha do Tempo. Tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso, hein? João Marcos chegando pra ficar contigo até as 2 da tarde aqui na Mirante FM. Se ligado no Linha do Tempo. Recebeu agora há pouco, né? A chamadinha aí do Circo Voador. Na chamada, o César Roberto soltando toda aquela sua bela voz, o seu astral. E daqui a pouquinho ele vai estar conversando com a gente, fazendo parte desses 39 anos aí, o nosso coordenador também, César Roberto, diretor comercial, grande locutor, criador do MPM. Muita história pra contar desde o comecinho da rádio. Eu lembro. Verdade. Daqui a pouquinho conversando com a gente, então, César Roberto. Também tem depoimentos aí de figuras que passaram por aqui pela Mirante FM. Todo mundo falando por que é legal. É a Mirante FM hoje 96,1, já foi 96,7. Falar em circo voador, vamos falar de coisa boa, né? Pois é, mas vai ter programa que vai estar falando especificamente aí do circo voador, viu? Muito legal. Grande Dojinho nas pesquisas, na sonoplastia, meu querido Evandro Costa aí na coordenação. Também essa equipe Mirante arrebentando geral do jornalismo aí, Pedro Subinho, Paloma e Rainara. Muito legal. E é o seguinte, todos os programas, né, o Linha do Tempo, estarão, já estão, aliás, né, já tem o primeiro e o segundo programa, hoje é o terceiro, já estão no YouTube. Você vai lá na nossa Mirante FM 96,1 e tal, aí você entra na nossa plataforma, você sabe o que acontece, né? Aí você vai lá e vê, assiste, escuta o programa, muito legal mesmo, o Linha do Tempo. Também nas plataformas, né, nos streams aí da vida e tal, você tem lá no Spotify, no iTunes, SoundCloud, né? também no Deezer. Enfim, você vai ter esse material maravilhoso aí também como podcast. É verdade. Já estamos aí com dois podcasts maravilhosos, do primeiro e do segundo programa. Estamos gravando esse para você também. Falou? Mirante FM, toda sua. Daqui a pouquinho, César Roberto, nosso querido coordenador, o homem do MPM. Já, aqui na Mirante FM. Genesis, Mama. Música que marcou muito a época da Mirante FM quando começou a sua programação maravilhosa. Rock and Roll da melhor. Baterista era Phil Collins. Maravilha, né? Isso é Genesis, hein? Mirante. Nome inspirador, né? So say you help me, Mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, Mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, Mama, and I know you decide you care. So get down, down here beside me. Executou demais. Genesis, o grupo inglês que arrebentou geral. Mama é a música. De Collins, Maria. Grande voz. Que loucura. Mama! Mirante FM. E agora vamos bater um papo com César Roberto, que está chegando com a gente agora no Linha do Tempo. César Roberto, eu coloquei essa música que me lembra muito ele, viu? Aprendi a tocar essa música com César Roberto. Logo depois do Celso Borges, nosso coordenador, ficou sendo César Roberto durante muitos anos. Eu tive o prazer também de trabalhar com essa figura maravilhosa, criativa, figura maravilhosa, grande poeta também, acima de tudo, grande compositor, músico da melhor, grande César Roberto, e marcou, né? Ele é a cara da Mirante, não tem como falar outra, não tem outra expressão. Grande César Roberto, valeu, meu querido, seja bem-vindo aí ao Linha do Tempo, Mirante FM. Linha do Tempo. Nossa linha do tempo continua, né? E a história que não falta é de personalidades entrevistadas, e hoje a gente traz, né, eles que fazem parte desse nosso contexto, inclusive da sua formação. A gente vai estar falando agora com o nosso querido César Roberto, César Bob, né, enfim, como você quiser chamar, com todo carinho de sempre, lógico. Inclusive foi meu coordenador, foi ele que me aprovou aqui há 35 anos atrás. E eu queria que você falasse um pouquinho, já começando isso, César, você já vinha do trajeto de rádio, como foi chegar e montar essa nova coisa que estava surgindo, que era Mirante FM. Legal. Já tocava meus rocks na Educadora, nos anos 1974, Educadora do Maranhão, e meu sonho era ir para a Difusora. Um ano depois eu já estava na Difusora com Discoteca Alucinante. Então eu fazia a festa. Para mim era tudo de bom, rolar Rolling Stones com Bob Dylan, Beatles, James Joplin. É assim, James Joplin em plena M. E depois desse tempo todo, me aparece Lan Lan com Fernando Melody, né? FS lá com Lan Lan. Aí foram me convidar para fazer uma chamada de um baile, de uma festa. E para você ver, né? A festa já começou a nos unir, né? A festa do Tom e baile. Pode crer. Pois bem, aí gravei a chamada e tal, aí o Fernando me falou, ó, tô montando uma rádio e tal. Eu falei, ah, beleza, que maravilha e tal. Aí a gente começou a estreitar a amizade, ele me convidou para iniciarmos esse projeto e foi um desafio maravilhoso. Eu desenvolvi muitos projetos ao longo da minha carreira, mas esse foi um dos mais exitosos da minha carreira. Foi ter a honra de ter sido um dos fundadores da Rádio Mirante. Aí, nessa época aí vieram Celso Borges, Marquinho Bogé, a gente andava o dia inteiro resolvendo coisas da rádio, até mesmo o seu espaço físico ainda está pronto. Aí a gente corria para cima e para baixo, discos, já cara. Trabalhando, exato. Todos nós trazíamos nossos vinis, nossos bolachões, eu, Biluca, saudoso ZNS, Fernando mesmo, deu muito. Ronaldo Braga, Chico Pedrosa, Joaquim. Chico Pedrosa, Joaquim, todos nós pegamos nossos acervos e tá aqui Mirante, e assim a gente começou. Nós pensamos num padrão, né? Qual era o padrão? Ah, tocar o que há de melhor, o que a gente curte. E graças a Deus a turma tinha um bom gosto fantástico e a gente só curtia mesmo, era Genesis, Led Zeppelin, Beatles, enfim, músicas gostosas de ouvir, músicas antológicas, né? Então não foi difícil a gente traçar esse perfil da Mirante. Beleza, grande César Roberto, que daqui a pouquinho volta para continuar falando com a gente aqui no Linha do Tempo, viu? Nosso querido, que já foi coordenador da Mirante FM, falando aí da programação da rádio, que iniciou como locutor aqui na rádio, né, desde 81, do primeiro time aí, junto com o Rubinho Jones e tudo. Pois é, César Roberto, maravilhoso, grande figura, criador do MPM, muito especial aí. Hoje eu tenho a honra de apresentar toda quarta, 10 da noite. O MPM foi sábado de manhã, sábado à tarde. Que maravilha. Valeu, César. Daqui a pouco volta mais um bate-papo com César. Agora, já que ele deu a dica, a gente vai tocar o que ele tocava. Bob Dylan, Hurricane. Mas antes tem aula de inglês, se liga. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oh, can you ba-ba-ba-ba-ba-ba? Oh, yes, I can. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Inglês para everybody. Viram como termina esse... Volta, volta ao final. O final só. Nhão. O que quer dizer nhão em inglês? Eu também não sei. Então vamos tirar dúvidas. Eu quero aqui fazer um apelo. Não mande dinheiro para Siliano. Mande água de cheiro porque a coisa tá brava aqui dentro. Mestre, o que significa a palavra kiss? Mé. É kiss me. É kiss me. Muito bem, kiss me é uma tentativa de estupro. Sim, sim. Mas que não deu certo. Não, não. A menina chega rasgada em casa e sorrindo e diz pra mãe, sabe, mami, um tarado quis me agarrar. Sabe, Ciliano, outra palavra que está em me duvidar é a palavra vindo. Window. Window. Veja bem. Window. Window. Pronto, chegou. Window é uma palavra que eu digo quando alguém bate na porta. Como estou batendo na sua cabeça. Assim. E o cobrador não abre. Veja bem. É, antes de atender a campainha, eu grito. Pera aí na porta que eu já tô window. E coffee. É coffee. É coffee. Coffee é um lugar seguro onde os homens que têm língua presa guardam o dinheiro. O funcionário pergunta ao patrão, seu Assunção, a bufunfa tá na caciça? Aí ele diz, a grana tá no coffee forte. Daqui um time, mais inglês pro sei. Oh, não! Linha do Tempo na Mirante FM. Vem pro Mirante. Mirante, ano 2. Shots ring out in a barroom night. To Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this medals on fame. Rubens in South America fighting for his name. Well, on the decks of Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Speaking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Aí pra você, Hurricane, Bob Dylan na Mirante FM. Grandes ofertas você encontra na Saga Kia. Procura por um SUV Sportage com entrada facilitada mais de 47 de R$ 1.397,20. Sorento, entrada mais 47 de R$ 2.360. Tá muito bom, né? Capacidade de 7 lugares de ouro luxo. Kia Rio, seu hatch moderno, confortável e tecnológico. Entrada mais 47 de R$ 993,50. Coisa legal, né? Super valorização do seu usado. Troco na troca e taxas especiais. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, casa de amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Liga aí pra lá, vai. 3198-2780. Você já pode marcar, inclusive, lá o seu test drive, né? No trânsito, dê sentido à vida. Seja bem-vindo aí ao nosso programa, nosso Linha do Tempo, Saga Kia. Um parceiro aí junto com a gente, aí junto com o TVN, também junto com o Motel Lebaron. Que legal, daqui a pouco eu falo mais. Se liga, é a Mirante FM com Linha do Tempo, relembrando os tempos bons. Os 39 anos da sua Mirante, contando a história hoje, nosso ex-coordenador, também criador do MPM, César Roberto. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, conversando mais um pouquinho contigo, tá bom? São Luís inteira ligada nas YC 621, 96,7 MHz. É a Rádio Mirante FM, chegando pertinho da geração colorida. Aí essa voz maravilhosa é do César Roberto, hein? Arrebentou geral, que legal. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia, casa de amigos. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure. Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. Grandes ofertas você encontra aqui na Saga Kia. Procura por um SUV Sportage com entrada facilitada mais 47 de R$ 1.397,20. Sorento, entrada mais 47 de R$ 2.360. Capacidade de 7 lugares de puro luxo. Kia Rio, seu hatch moderno, confortável e tecnológico. Entrada mais 47 de R$ 993,57. Super valorização do seu usado. Troco na troca e taxas especiais. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, casa de amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. La la la, para. Curitiba. Pois é, dona alô especial pra galera que tá ligada com a gente. Tô na boa viagem, nossa, tá em boa viagem, que bom. Com Fabrício, Gileno e família. Dá um alô aí pra nós, tá dado, meu querido Barão. Ligadaço aí na Mirante FM, sempre curtindo Linha do Tempo. Ele é da história da Mirante, 39 anos. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13 horas e 29 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Carol, enxergar bem muda tudo. Friday em Saturday Night Fever. Surge a era das mudanças. É tempo de viver energias que se encontram. Apocalypse Now by Zé Canhola. Um mundo de cores, sons, imagens que rolam in the night. Apocalypse Hotel Vila Rica. A gente tá abusando aí das vozes do César Roberto, né? Tá mostrando aí diversos comerciais, né? Você vê chamadas, vinhetas com o César Roberto, grande locutor de 30 e tantos anos aí de Mirante, né? Ele agora tá em outros caminhos aí, mas que maravilha. O amor é nosso e o amor dele é Mirante e a gente também o ama muito. Grande César Roberto já foi coordenador da Mirante FM e também criador do MPM, diretor comercial, enfim... É, arrebentou sempre. César Roberto é maravilhoso. E agora vai falar mais um pouquinho aí da sua história e da história da Mirante. E a gente vai encerrar esse papo por aqui, por hoje, tá bom? E daqui a pouquinho tem mais depoimentos de figuras maravilhosas. Vamos seguir do clima. Ele vai pedir músicas aí. Fica ligado. E por falar nisso, nesse slogan, Vinte e Pensante marcou demais, né? Um programa específico, porque a Mirante sempre trabalhou a música maranhense, sempre deu apoio à cultura popular do Maranhão. Mas você veio com força com o MPM, criando o MPM, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Ah, sempre foi a nossa bandeira, João Marcos. Desde os primórdios, nós já tocávamos, por exemplo, Sérgio Habib, quando ele tinha apenas um compacto simples. Simples, porém de altíssima qualidade. De um lado, Panacoatira, do outro, Ponteira. Que maravilha. Marcos Pereira chamou Papete, Papete fez uma síntese do que estava rolando, pegou coisas do Josias, do Ronaldo Mota, que é um outro ícone fantástico, Sérgio Habib, é claro, César Teixeira, outro grande baluarte da nossa música, e fizeram esse premiadíssimo Bandeira de Aço. E nós já vínhamos com o MPM, né, naturalmente, que era o Mirante Popular Maranhense. Logo, logo se tornou em Música Popular do Maranhão, Música Popular Maranhense. Enfim, rótulos à parte, o fato é que a nossa filosofia mesmo era incentivar, era dar as mãos para os nossos criadores, artistas e poetas e cantores. Bom, César, eu só tenho que agradecer a sua participação, né? O assunto com o César Roberto tem que ter outros programas, vários, vários e vários, porque tem muita história que inclusive se pergunta, né? Pode se contar ou não? Eu acho que não esgotaria. Tem algumas que não se contaria. A rádio sempre foi uma rádio de muita prestação de serviços, antes de mais nada, né? Muito cultural, musical, o bom gosto, a gente premiava o bom gosto acima de tudo, a qualidade da nossa geração, de todas as gerações. Tínhamos uma diferença, a diferença é que éramos e sempre fomos diferentes. Então, o mote era a qualidade, o bom gosto acima de tudo, a prestação de serviço, o entretenimento, o lazer, porque a Mirante sempre foi uma rádio lazer, até por ser uma rádio tão próxima, tão vizinha da Ponta da Areia. Então, que felicidade ter feito esse trabalho. Trabalho entre aspas, porque isso aqui sempre foi uma diversão. E eu comecei muito novo, já até estou aposentado, já tocando a minha vida. Agora sim, João Marcos, eu estou tendo tempo de trabalhar um pouquinho os meus projetos. São vários, né, César? São vários. Graças a Deus. Não é época para executá-los. Exato, estou no audiovisual, sempre criando jingles, trilhas, vinhetas, locuções. Tenho uma equipe, graças a Deus, uma produtora de audiovisual, de vídeo. E agora estamos na campanha digital aí. Agora, César Roberto, meu sempre coordenador, eu queria que você me indicasse três músicas para que eu pudesse apresentar aqui a programação do Linha do Tempo. É uma maranhense, uma nacional, uma internacional. Eu vou começar pela maranhense e uma música bastante emblemática, Boi da Lua, de César Teixeira, que é gênio. Pois bem, esse é o toque do Maranhão, MPM, né, para o ouvinte pensante, e universalmente, sem desmerecer a universalidade do trabalho Bandeira de Aço, o Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, com Time, que é uma música que mexeu com a cabeça de todos nós, tenho certeza, um som revolucionário, e Deus nos deu essa oportunidade de sermos porta-vozes dessas canções. Então, nós fizemos aí um pouquinho de nossas partes, né, João Marcos? Exato. Que maravilha, que gratificante. E o nacional. Que gratificante. E o nacional, eu vou ficar com Gilberto Gil, uma música que cheira a bumbum de bebê, tem assim, ela de um frescor incrível, maravilhoso, que é palco, e que ela simboliza os palcos da vida, que essa vida é um grande palco e Deus nos dá o talento para nós levarmos as nossas mensagens. Então, manda uma vinheta para que a gente possa soltar a música, mais 96,7. Tá legal, tudo bem. Aqui, Mirante, 96,7 MHz. Para você, ouvinte pensante, pela qualidade de todas as gerações. Valeu, meu querido César Roberto, muito obrigado por essa participação aqui muito especial. Mas antes da gente tocar as três músicas que você pediu, Cezinha, a gente vai estar tocando agora aqui um jingle com sua bela voz, você também, grande cantor, e gravou um jingle para Mirante. É, eu, você e Tony Tavares, inclusive, mas a sua parte agora a gente vai mostrar aqui na Mirante FM, tá bom? 39 anos, toda sua! Eu quero ter você, com alegria de viver, ligado na liberdade de sonhar. Rádio Mirante, a todo instante, emoção no ar. Gente que brilha, agita a ilha, que bom amar você. Rádio Mirante, a todo instante, emoção no ar. Gente que brilha, agita a ilha, que bom amar. No ar, Mirante FM. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Mimoso, Boi da Lua. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, chora, chora, boi da lua, vem pedir uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Meu São João, São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, chora, chora, boi da lua, vem pedir uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Aí pra você, Papete, Boi da Lua, música do César Teixeira, sucesso total, que maravilha, pedido aí do César Roberto, que legal, é o som maranhense presente pra você aqui, emblemático mesmo, essa gravação muito emblemática, o som original maravilhoso, Bandeira de Aço, que maravilha. Bom, se você é uma pessoa indecisa, o Motel Le Baron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suítes simples, luxo, presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. As promoções são muitas, lógico. Vamos a algumas. Super café da manhã, por exemplo, das 6 às 10. Almoço executivo, inclusive com escolha do cardápio, no meio do dia até às 3 da tarde. Meio dia até às 3. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã. De segunda a sábado, viu? Hotel Le Baron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, que delícia, bem ali no Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$69. Bom demais, hein? O WhatsApp de lá é o 981278449. Ou você pode ligar 3248-1849. Tá aí então, esse pra você. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, viu? Então, alô especial pra galera do Le Baron, que tá ligado na Mirante FM, curtindo aí Linha do Tempo. Tá curtindo, né? Que bom. Também a galera da TVN no... e da Saga Kia. São os nossos parceiros aí no Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Acredite se quiser. Você sabia que no Triângulo das Bermudas ninguém pode passar de calças? Acredite se quiser. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Um pedido aí do meu querido César Roberto, nosso ex-coordenador, também criador do MPM, muita história pra contar na Mirante FM, me contou, pelo menos uma parte hoje. Pediu, a gente toca. Pink Floyd, Time. Thank you. Mirante FM, Pink Floyd Time. Marca até hoje, né? Música que marcou demais a programação da Mirante FM. Aí o pedido do César Roberto, aqui na Mirante FM. Nossa Senhora, valeu, Cezinha. Grandes lembranças. É Mirante FM, toda a sua linha do tempo. Daqui a pouquinho tem Hello com ela, Heloísa Batalha. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Olha o pé chupando, o pirulito grande. Olha o pé chupando, pega meio peito. Olha o pé chupando, o pirulito grande. Olha o pé chupando, pega meio peito. Cante como quiser, mas cante com a Mirante. Pra quem preza o louco, bumbum do

Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 13 horas e 55 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Harmonização facial. Na verdade, é um termo novo para algo que já é feito há muito tempo. É o conjunto de técnicas usadas para te deixar com o rosto mais bonito ou mais bonita, para te deixar com o rosto mais harmonioso. Se você faz um levantamento de ponta de nariz associado com botox, um preenchimento de lábio, um ângulo de mandíbula, por exemplo, isso é uma harmonização facial. Nada mais é do que esse conjunto de técnicas, mas um levantamento de ponta de nariz por si só, se for feito somente ele, também pode ser chamado de uma harmonização facial. Isso já é feito há muito tempo. Então, se você quer ficar mais bonito ou mais bonita, harmonize-se. Eu tenho certeza, a Biolaser tem excelentes profissionais para realizar esse procedimento. Essa é a Dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Ouvinte das outras rádios, no show de calouros. Quebrado. Ai, ai. Ouvinte da Mirante, num show de calouros. Ai, coração alado. Sentiu a diferença? Mirante! O Las Vegas Bingo está com nova administração e tem muito mais prêmios para a sua sorte. Confira! Diariamente às 16, 19, 21 e 23 horas, prêmios de R$1.000. No acumulado com 40 bolas, você ganha uma moto Honda 125 zero quilômetro. No dia 1º de novembro, você pode ganhar um Corsa e uma moto zerinho, zerinho. Todos os dias, a partir das 16 horas, estamos de portas abertas para o seu prazer. O que você está esperando? Las Vegas Bingo, muito mais prêmios para a sua sorte. No retorno da Forquilha. Aí você fica preocupado, né? Sabe o que está acontecendo no Linha do Tempo? A cada volta do bloco comercial, são três blocos, dois blocos comerciais no meio do programa, a gente volta com um comercial antigo. Nossas vinhetas estão rolando aí o tempo todo, nossas aulas de inglês, enfim, um bom humor. E isso tudo garimpado aí pelo nosso querido Dojinho, né? E essa é essa voz aí que você curtiu agora há pouco aí do Bingo. Nossa Senhora, isso é muito antigo, hein? Foi Magno Soares, é. Hoje trabalha aqui no nosso departamento aí. Trabalha no departamento linkado ao departamento comercial, PEC e tal. Grande diretor, grande meu amigo Magno Soares. Que beleza, que saudade. O cara arrebentou no som das praias, hoje sou eu que faço. É, que barato. É assim que a vida rola, né? E a história da Mirante FM sendo contada nos seus 39 anos. Que maravilha. E a gente agora vai ouvir três depoimentos, um logo atrás do outro, tá bom? Um após o outro. Primeiro, Wilbert, né? Pra quem não sabe, Wilbert é uma pessoa maravilhosa, trabalha com a gente aqui na TV hoje em dia, mas foi o primeiro sonoplasta dessa rádio maravilhosa chamada Mirante FM há 39 anos atrás. Ele vai deixar aqui também a sua mensagem, tá bom? E logo depois dele, a gente vai curtir aí o depoimento do Ronaldo Braga, aquele que na entrevista do Fernando Sarney com o Joaquim Eichel, eles citaram como sendo, como ele doou, inclusive, os seus discos para que fossem os primeiros discos a serem tocados aqui na Mirante FM. Que legal, valeu, grande Ronaldo. Ronaldo Braga também tem história para contar. E fechando, né, esse trio de depoimentos aí maravilhosos, temos Jonas Viana, que foi locutor da Mirante FM durante duas vezes, inclusive, foi, voltou, foi para cá, tudo bem, é maravilhoso, bom demais. E hoje ele é responsável por um departamento de comunicação, né? Ele vai falar um pouquinho no depoimento dele na Austrália, em Melbourne. É verdade. Então, o Hilbert, Ronaldo Braga e Jonas Viana, depoimentos aqui da sua Mirante FM, você curtindo na boa, se liga. Eu tenho orgulho de dizer que sou um dos fundadores da FM Mirante. Há 39 anos, ajudava a colocar a rádio no ar. Na época do vinil e da fita cassete. Tudo deu certo, graças a Deus. A família cresceu, hoje eu continuo no Grupo Mirante. Agora na TV, em plena era digital. Agradeço à direção por ter me acolhido bem durante todos esses anos. A palavra gratidão define tudo. Feliz aniversário, FM Mirante. Ah, são grandes e boas recordações. Eu lembro, por exemplo, que no dia que a rádio entrou no ar, eu estava lá no estúdio. O Fernando havia ligado informando que a rádio estaria naquela noite em fase experimental no ar. E para lá nós fomos. Lembro que o espaço físico da rádio era uma coisa bem simples. Eu diria acanhada mesmo, uma pequena salinha nos fundos do que é hoje esse conjunto de prédios do Grupo Mirante, uma salinha dividida ao meio por um vidro, de um lado dois microfones, do outro lado a parte técnica, nenhum disco, que é um fato inusitado, diga-se de passagem. Os discos que tocavam na rádio ali foram levados, naquela época foram levados por nós, emprestados, doados, cedidos. Disco de MPB que eu mesmo levei, Chico, Caetano, Gil, disco dos Beatles, alguns meus, alguns que a Virginia tem com amigos e conhecidos, enfim. Era uma coisa muito informal, muito artesanal, muito gostosa de fazer. Lembro também que nós tivemos um programa na grade da rádio, chamado Em Tempo de Guarnicê. Fazíamos eu, Celso Borges, Ivan Sarney e Joaquim Ay, que era um programa só sobre música e poesia maranhense. E foi um programa que durou muito tempo. Lembro ainda que eu fiz os dois primeiros jingles da rádio, o jingle de Natal e o jingle de Carnaval. E o Fernando, na época, regimentou a nata da música popular maranhense, levou lá para o estúdio para a gente gravar essas duas peças, e foram músicas arranjadas pelo grande maestro maranhense que estava aqui por ocasião das festas de fim de ano, Zé Américo, e ele fez os arranjos e executou também as peças. E foi um fato assim que eu lembro com muito carinho dessa época. Eu queria, portanto, dar os parabéns para todos que fizeram, que fazem essa rádio que nasceu pequena e que hoje é pujante, forte, líder de audiência, comercialmente independente, e que hoje atua, inclusive, em várias áreas, não só mais da música. E queria dar os parabéns, portanto, a todos que fazem a Rádio Mirante e dizer que tenho muito orgulho e muita alegria de ter participado dos seus primeiros passos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonas Viana, eu falo de Melbourne, na Austrália, onde dirijo a HCA Radio Network e suas rádios afiliadas na Ásia. Eu quero dizer que eu também tive o privilégio de fazer parte do time de locutores da Mirante FM em duas importantes temporadas para mim, 1997 a 1998, 2000 a 2001. Eu fui convidado para ser aquele locutor que cobre férias, folgas, substituições. Enfim, que oportunidade de ouro me chegou naquela época, nessas duas ocasiões, de fazer parte desse time. Um time que eu sempre tive um respeito muito grande. Desde os meus dias de garoto, eu já, enfim, ouvia a Mirante FM horas e horas a fio, gravando fitas cassetes, com todos os grandes nomes da rádio, né, para entender o que eles diziam no ar, o tipo de loco-operação, para tentar ser igual a eles. E o privilégio me foi dado de estar entre essa gente querida toda, e para mim, sem dúvida nenhuma, isso não tem preço. A Mirante é uma parte especial da minha escalada na profissão, e eu nunca vou me esquecer da minha temporada, das minhas temporadas na 96 FM, e todo o apoio e todo o ensino que a Mirante FM me deu para que eu me tornasse o radialista que eu me tornei. Eu desejo vida longa a essa emissora querida e fica aqui o meu respeito e apreço a todos os profissionais que já passaram, a todos os profissionais que ainda estão. E é isso aí. Vamos celebrar, porque a Mirante faz parte da história de muita gente, da minha inclusive. Um grande beijo a todos. Valeu. Thank you, meu querido Jonas Viana. Está em Melbourne, na Austrália. Passou por aqui, como ele disse agora há pouco, duas vezes maravilhosas, por sinal. Grande locutor, viu? Ronaldo Braga. Nossa, que contou o comecinho da rádio, a história, o programa do Guarnicê. Que maravilha, né? Só história bonita. Agradecendo também aí o meu querido Wilbert. Ele é todo tímido, mas ele arrebentou. Fez uma declaração maravilhosa aqui pra gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por vocês terem fazerem parte dessa história de 39 anos da Mirante FM, tá bom? Então vamos lá, Mirante FM, toda sua, tô todo arrepiado e emocionado. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Eita, meu filho, lá vem marmota. É o seu Calunga. E na Avenida Piroleste, na hora de dar uma banguela. Ei, seu Calunga, furou o pneu? Quer um macaco pra trocar? Não, traga um leão que tem muito mais força. Mirante. Bom, gente, com essa a gente vai encerrando. Seu Calunga é ótimo.

Você que é MEI, micro, pequeno empreendedor, está precisando de uma ajuda para inovar no seu negócio? Nós temos uma ótima notícia. Com o programa Sebrae Tech, o Sebrae paga 70% do valor das consultorias que irão ajudar o seu negócio a inovar, reduzir custos e se diferenciar no mercado, dar segurança ao seu cliente e funcionários, melhorar a sua produtividade e aumentar as suas vendas. Para saber mais e contratar a consultoria, acesse agora sebraetech.sebraema.com.br. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, sou Osana Santos e esse é o campeão de queixas. Doutora, eu não aguento mais esse cabelo caindo ao pentear, ao acordar, meu travesseiro cheio de cabelos. Para a sua queixa, precisamos fazer uma avaliação estética profissional. Na Derma Remais temos mesoterapia capilar, microagulhamento, laser hair, LED terapia, alta frequência e muito mais. Venha, podemos te ajudar. Estamos dentro do Salão Miss Glamour, em frente ao Shopping da Ilha. Nos siga no Instagram, @dermaremais. WhatsApp 98315-6848. Derma Remais. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 14 horas e 11 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz. Homenageando vidas e preservando memórias. Tá feliz? Oh? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Aqui a armação é grátis, você só paga as lentes e ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Não diga alô, diga hello, Mirante FM. Toda sua. You to show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Muito bem, muito bem, pessoal. Começando assim, né? Pra cima, ao som da Lady Gaga e Ariana Grande, Hand on Me. Você ligado aqui na nossa programação, me segue aqui até as 4 da tarde. Gente, a título de curiosidade, já que a gente começou com a Lady Gaga, né? Vale a pena a gente curtir esse sucesso desde o começo. E também lembrar que a cantora Lady Gaga, gente, se deu muito bem com a apresentação no VMA. Após a performance, esse single que a gente tá ouvindo agora, teve um crescimento de 139% no número de downloads. A música realmente é um verdadeiro sucesso e vale a pena a gente curtir assim, ó, desde o comecinho.